063-1, após a decolagem, ela mantenha 9 mil pés até 2,5 milhas de Salvador. Confirma, 090, respeito. Decolagem da pista 10. Boa, 340, copiado, repita, Black. Hotel José de Sierra, chama a torre na frequência 1918 de 55, Hotel José de Sierra. Hotel José de Sierra. 1895, Sierra. Torre Salvador, é o Papá Romeu Hotel Juliette de Sierra. Papá Romeu Hotel Juliette de Sierra, intenção de pouso na 17? Afirmativa, a intenção é pouso na 17. Nós vamos ser autorizados para seguir pelo litoral e ingressar no farol, devido à condição meteorológica. A farol está bom? Afirmativo, ingressando pelo farol de Itapuã. Presidente, a Torre Juliette Sierra, então, inicialmente mantenha o setor norte do campo aguardando instruções da aeronave para decolagem da pista no zero. Mantenha o setor norte aguardando instruções, Sierra. Bom dia, 2584, mantenha a posição taxi hotel. Mantenha a posição, Aéreo 2584, autorizado o ingresso, pistão no zero, reporte alinhado e pronto, táxi via pista. Ok, tá ligado o ingresso, via pista principal, vai reporte alinhado, reporte alinhado, reporte. Alterna 133, esse manual 5, gol 2095. Gol 2065, acendendo 320, resistência 251, secundária 3315, boa. Decolador 21, chame o controle em 120, decimal 80. Forma de tráfego, um helicóptero à sua esquerda. Não interfere com a sua decolagem, está mantendo 500 pés. Sim, deixa eu chamar 63. 11, vou chamar agora o controle 208. Parra meu hotel Juliette Sierra, está presente autorizado. Prosseguir via linha do litoral. Confirmando, vai cruzar o eixo final da pista 28, prosseguir para o farol de Itapuã, então pousar na 17. Afirmativo, prosseguir pelo litoral, ingressar em Itapuã e pousar na 17 com o tráfego pela direita. Gente, hotel Juliette Sierra presente autorizado, aproximação via linha do litoral, reporte para o cruzamento do eixo final da 28. Reportará para o cruzamento da 28, Sierra. Pode voar, Sahel, Lido, 6391? Chamei 6391, autorizado, Lido. Certo, Lido, 6391. Essa é o Golf, está presente, autorizado, direto, TAP. 094, estou atendendo a identificação, dessa vez chegada na área para nível 060, ajuste no 094. São José de Serra, autorizado o cruzamento da final da 28, reporte para o cruzamento da final da 35. Reportará para o cruzamento da final da 35, Serra. Salvador, um bom dia, voo no 621, informação GDS, não autorização, São Paulo com Goiás. Voo no 621, autorizado, Serra Bravo, Serra Papá, Triângulo, Zulu no 0 por base, e após segue conforme a rota. Nível 360, saída da El, Leda, Motiva, decolando a pista 1-0, após a decolagem, primeira curva à direita. Aciona 5035, controle 120, decimal 8. Autorizado 360 para São Paulo, Congonhas, Serra Bravo, Serra Papá. Ele é 0-1-0, com base, e essa segue como com plano. Decolada 1-0, primeira curva direita, na Dael, Leta, Mótima. 5-0-3-5, que é o transponder, e 1-2-0-8 é o controle, o Bono tem 2-1. Bono 621, com atendimento correto, chama pronto, porta meia dúzia. Gostaria. Controle, Serra. Cruzamento da 35. O visual da Juliette Serra autorizado o cruzamento da final da 35. E da presente autorizado curvar à direita e cruzar a final da 1-0 para um circuito pela direita, da pista 1-7, o altímetro 1-0, 1-9, até a Juliette Serra. Você é iniciando para cruzamento da 1-0, Serra. O Serra 2584, decolada 25, controle 1-2-0, decimal 8-0. 2082584. Controle Salvador, bom dia, Força Aérea 2584, decolou cruzando a 1300. Força Aérea 2584, contato radar decolagem, voo para nível 290, saída MOMO. 290, perfil da MOMO, 84. Da Juliette Serra, autorizado base pela direita da 1-7, da ponte final, ajuste no 0-9. Correção tem pouso autorizado na 1-7, da Juliette Serra. 1-3-0 graus, 1-3-9. Pouso autorizado, trem machado e travado, Serra. 1-6-2-1, puxe de acionamento na ponte 612. 1-6-2-1, está livre, chama táxi. Eu depois, poderão estar com 6-2-1. Chinaime 140, autorizado Maceió, via Pesulu 7, nível 350, saída Tuca, transição Caju, decolada pistona 0 após a decolagem curva à esquerda, transponder 5043, controle 120, decimal 8. Chamei 6140, com o atendimento correto, chamou pronto, pushback, acionamento. Chamará, pronto, pushback. Serra, solo os 28, ao poste, frequência livre no Pátio 4. controle, a Força Aérea 2584. Força Aérea 2584, você. Possibilidade de coordenar com o centro, vá da presente frotinha. Força Aérea 2584, avai e pode coordenar até com o centro. Obrigado. Salvador, bom dia, eu vou 1648, autorização para Mafiosa, cliente da Juliette. 1648, prepare a saída Cuca, transição Caju e aguarde a cópia. Cuca, transição Caju, aguardar a cópia, 1648. Delta Fox, prossiga. O voo se desce para 2.000 pés, ajuste 909. 909, ajuste se desce para 2.000 pés, o Delta da Voo. Solo Azul 4451 para o táxi, Santana Ribeirão Preto, com 5:89 agora. 4451, autorizado táxi direito ainda até o ponto de espera da pistola 0, quando lá torre, o 98, decimal 95, KNH 1019. Cruzado direito a Índia, Costa 2, 3, 6, 8, 9, 5, 1, 0, 9, ajuste azul, 4, 4, 5. Eu tô golfo, configura o stand, cara. 1, 6, 5, indicado, Delta da Golfo. Delta da Golfo, tem condição de incrementar a velocidade? Máxima de 1 ou 7 0? Delta Golf, ciente. Salvador, gol 1184, posição número 4, puxa, e essa era meu. 0-5, meia milha da posição coral, serviço radar terminado, chame controle leve a frequência 120.1, 1-0-5. Sou Galeão. Azul 4451, não autorizado aliás, decolar pistono 0, ventos 140 graus, 1-3 nós. Está autorizado a minha mente colar em dano zero, Azul 4451. 1648, pronto, cópia? Pronto, cópia, cara. 1648, autorizado Maceió, via piso 1-7, nível 350. Saída Puca, transição Caju, decolada pistona 0, após a decolagem, curva esquerda. Aciona 5046, controle 120, decimal 8. Autorizado para Maceió, nível 350, plantas 1-4. Escola da 1-0, primeira curva à esquerda, no perfil da Puca, com a transição Caju. Código 5048, transponda. Transponda 5048, controle 208, gol 1648. 1648, via Antezumo 17, transponder 5046. Afirmativo, Antezumo 17, código 5046. Caju e... Essa transição Caju é mesmo Aru, né? Confirmo. Seu atendimento está correto e chama pronto, pushback acionamento. A gente vai chamar pronto, gol 1648. 1184, está livre o push, portão 4, chama táxi. Responderá. Espera da 1-0, pronto. Pelo 621 ali, mantém 1-0. Mantém 1-0, 621. Decolada pista 1-7, após decolagem, curva direita no corredor Axé, 1-1000 pés. Aciona 0-1-2-6, controle 1-2-0, decimal 8. Contei o primeiro confirmado secundário, 2-5 a principal, é secundária. Era 2584, prefere centro Recife, 126, decimal 5, alterna 125, decimal 45. 125, 4, 5, 5, Posicionamento táxi torre 198, decimal 95, QNH 10, 19. Bruno Salvador, bom dia, Azul 4451 decolou, está saindo 1000 na sua escuta. Azul 4451, no contato com a Base Ecológica do Brasil, César da E, para nível 340. Viu, Bael, 340, Azul 4451. Romeu Beto até o Golfo, está necessitando curso do localizador, curva à direita para 080. Autorizado IAB Freeway, reta estabilizada, Beto até o Golfo. 080, autorizado o procedimento, reporta estabilizado de Aurora Ouro. 1094, curva à direita para 070, limite curso do localizador. 070, por 094. Zona autorizada de decolagem, pistão 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-3 nós. Decolagem da 1-0, voo 1-6-2-1. 4, acionado para o táxi 135, a bordo 3 horas e 20, alterna São Gonçalo do Maranhão. 1-1-8-4, autorizado táxi direita índia até o ponto 0 da pista 1-0, condula torre 1-8, decimal 9-5, QNH 1-0, 1-9. Quando lá, 1895, a direita como? Pro, mantendo a última proa, curva direita para 090, autoridade IAB Freeway, reposta avisada, espera 2000 pés. Estabilizado, o Jota tá louco. Na perna frequência 118, decimal 95, Delta Golf. 118, 95, Delta Golf. Gol 621, decolar 36, controle 120, decimal 80. 308, gol 621, muito obrigado, bom dia. Corre, o Papa Romeu Delta da Golf, transfere. Papa Romeu Delta até o Golf, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Altimetro no 0, 19. 0, 19, prosseguindo, aguardando a autorização, Delta da Golf. No 621, no contato com a data de colagem sobre a via CZAE para o nível 360. CZAE ao 360, no 621. Azul 4451, da presente autoridade de Veto Luda. Da presente Veto Luda, Azul 4451. 1184 autorizado, aliás, decolar pistão no 0, vento 150 graus, 129. A linha ele decola, voo 1184. Gol 1094, enche, aguarde para a preferência. Da presente autoridade direta, por fato. O 4451 tem uma formaçãozinha direita, vai ter que mandar a lida da presente. Azul 4451, quente após o desvio, 4400 direto pro bar. Pode ir pro bar, obrigado. Tá bom. Voo 1184, decolado às 39, controle 120, decimal 80. Obrigado, bom dia. Controle, bom dia, voo 1184. Voo 1184, contato radar decolado, supervia Cedar Pouca para nível 370. Cuca 370, voo 1184. Voo 1094, contato final IAB Situation, retorno a frequência 1118, decimal 95, voo 1094. 18, Salvador, bom dia, 1094. 1094, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Altímetro 1019, pista 10 molhado. Aguarda 0094. Azul 4451, chame 765 na frequência 125, decimal 1, antena 133, decimal 95, azul 4451. Precisão 3395, muito obrigado, ótimo final de semana, até já. Autoriza a moto, vai pro gol 1621. 1621, na guarda, cadê a sua? Valeu, vamos meia, dois, um. Delta até o Golfo, solas 4-1, direita Delta, 1-2-1-1, solo. Chegar na Mari para nível 050, visto no 09. Voo 1769, da presença de qualidade de habitat. Voo 1621, chame 735 na frequência 125, decimal 1, alterna 1133, decimal 95, voo 1621. 251-3395, obrigado, bom trabalho. 71621. Táxi autorizado, alfa reportante, seu táxi de leite. 1-0-9-4, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-2-9. Livre pouso, 1-0-9-4. Delta, até a última atuação. 250, está presente, autorizado Romeu, Fox 018. Mensagem foi do voo 1184? Voo 1184, afirmo, suba a receita para nível 250, autorizado direto Romeu, Fox 018. 250, Romeu, Fox 018, voo 1184. Para permanecer no pátio. 4198, acende a explicação, dessa vez chegada Mari para o nível 060, ajuste na 099. Atatango Eco Delta Fox, autorizada a decolagem, pistão no 7, vento 120 graus, 1-2-10. 1-8-4, chame 135, na frequência 126, decimal 8-5, alterna 125, decimal 4-5, gol 1-1-8-4. Muito obrigado, bom dia. 4, Solas 43, direita, posso ficar no 219. 219, vai. Confirme. Negativo, taxia em frente até o través do 09 da Rio. 7 Lima, Gabriel. Não, autorizado 7 Lima pela Infraero. Não autorizado, 7 Lima. Bota foto, decolado às 4-4, controle Salvador no 10-0-8. 10-0-8, né? Funcionamento 140 agora. Não. 7, reporte para o Cabo Barra. 40 está autorizado, botão 8 na parte. Eu vou na parte, 40. Coberta foto, livre atenção para 2510, autorizado. Sierra 90, Charlie Lima, é, confirme chamada de pouso. Cliente, está autorizado 2510, comprou de Sierra 90, Charlie Lima, está estimando ao 05 da próxima, senhor. Eco Delta Fox. Estão no 019. Vou na 0940, uma transição. 4740, acende a distração, dessa vez chegada Mário para nível 070, ajuste no 09. Zé Pátio Índia, após a espera torre 1895, ajuste ao time 1009. 4, autorizado Juliette, portão 10. Fique atento à viatura, conforme cá, que irá guiá-lo até o portão. 10-0 na faixa. 8-9-6-4-8. Bruno 648, contato com o radar na neblagem, se deve ser da PUCA para nível 350, Bruno 648. Desde quando possível, pro direto com o SO. Bruno 648, abaixo de condensação. Autorizado, o 04 prossegue por 10, que não estava sendo uma obra no setor. Já acabou e não precisa mais seguir a viatura. NM140, autorizado a decolar, da 10. O vento é 120 graus, 10 nós. Pensando no avião, você desce a via para 3.000 pés, ajuste na aeronáutica. Decolada 5-2, chama o controle 1208. 208, também no 4-0, bom dia, até daqui a pouco. Certo. Desce a via para 4.000 pés, ajuste na 09, então 3740. Sendo via 4.000 pés, 3740. Agora, com data posse, confirme na escuta do celular. Capão com essa data posse, 2 milhas da Sul-Oeste Salvador, frequência livre. Bravo Yankee, a sua identificação, o voo em Mari, parece que está chegando a Mari, desça para o nível 050, ajuste 109. Para o 050 na prova de Mari, o parque de avião. Com 648, chame Centro Recife, na frequência 126, decimal 85, perna 125, decimal 45, gol 1648. 2685, 1, confirma a secundária? Gol 1648, secundária 125, decimal 45. 2545, boa tarde. Mike Bravian, que está presente autorizado direto de Itapu. Afirme para o Mike Bravian. Mike Bravian, que está presente autorizado direto de Itapu. Afirmativo, está presente Itapu e Mike Bravian. Eu vou no 739. no solo ao 59, libera a direita e chame o solo, 211. Chamada 4-0, 1-2-6, decimal 5, antena 1-2-5, decimal 4-5. Campeão 265, decimal 4-5, meu 1-4-0. 19, taxa de Alfa, Juliette, portão 09. Alfa, Juliette, portão 09. 3198, autorizado por autorista 1-0. Sete, três, nove. Sete, três, nove, três. Portão 04, modifico para 04. Estabilizou 3740. 3740, contato final IA 272, chama a torna para a 1918, decimal 95, tanto 3740. 295, boa. Torre, boa, 3740, estabilizado IA 76. Boa, aguarde a autorização de pouso. Você escuta 740. Tá 3198 no solo 02, chame o solo, 211. Bom dia, táxi de Alfa, forte antes da Juliette. Alfa, bom dia, Alfa. Bom dia, Serra 3191. Informação Juliette, seguinte. Forcista Galeão, nível 3, 4 anos. Mais 4 da 3191. Tá 3191, Serra Bravo Golfo Lima, Galeão, via rota do plano, até 9857, nível 340. Saia da El, Leda e Rumi, decola pista 90, primeira curva direita. Aciona 50. 72, controle 120, decimal 8. A Tango Whisky Lima Eco, prossiga. Tango Whisky Lima Eco, prossiga, contra o observador. Confirme o tipo do equipamento. 4740 no sol 06. Chame o sol, 211. 211, confirme a atitude, tá bem? Boa tarde, 3740, boa tarde, táxi via Alfa, Juliette, portão 62. Alfa, 62. Dado Mike para vir aqui. Mike para vir aqui para 2000 pés, autorizado em AES. Polo 094, Fortaleza, te abraço, Foxtrot Zulu. Fui a rota do plano, Zulu 9, Bangu, DCT Abuco, e o Ivo 370, saída Momo, transição Frot. Decola puxando a zero, primeira curva à esquerda. Aciona 5070, controle 120, decimal 8. Localizador. Bravo Yankee, complete final do LS X-Way, chama a torre da frequência 118 do 95. 118-9542, retirado, nosso serviço. Torre Salvador, boa tarde, para Patango Mike, Bravo Yankee. Boa tarde, prossiga. Está no FUI LS, no curso localizador. Ok, Mike Bravo Yankee, aguarde autorização de pouso 910. O vento é 140 graus com 14 nós. Informo chuva leve, se deslocando do setor eco para o uísque. Mike Bravo Yankee. O Mike Bravo Yankee, ciente, se houver possibilidade, solicita pouso na cabeceira 17. Ciente, reporte para a notificação de regras, Mike Bravo Yankee. Mike Bravo Yankee. Tango Whisky de Maeco, informo chuva do setor Eco para o setor Whisky. Whisky de Maeco, reporte José com campo ou certo. Solo Salvador, é o American 229. Como é que o problema solicita cancelamento para prosseguir para 17? Mike Bravo Yankee, plano cancelado ao Zona 2, abandone a final da 1-0 com curva à esquerda e chame na final da 1-7. Afirmativo, livrando ao eixo do ILS, departará na final da 1-7, Mike Bravo Yankee. Oi, coordenação equipe de solo, reporte no pátio 3, reporte para ingresso no pátio 3, o América 229. Ligo o reporte e reportará para ingresso no pátio 3, American 229, mantendo esse curso. Solo, está frente de zona 9, não solicita táxi, POB 178, autonomia 3 horas 20 minutos, alternativa, Campinas. 178? Afirmativo. Táxi em frente, via pátio principal, poste Cacto Índia, ponto de temperatura 1895, ajuste 1019, 3191. Tem 009, táxi de Apache, Índia, posto espera torre 1895, tá? 3109. Meu Deus, tá o confirmando o destino é Serra Bravo, Tango Vitor. Tem de agora de Copa Delta, Tango Golf. Confirme o pátio da Delta Golf, que é a pista que decola. Azul 4082, acende a edificação. Deixa a via chegada a Mari para a Diva 050, ajuste 1099, Azul 4082. Bravo Yankee no solo ao Zona 5, pro pátio 5. Pátio 4, senhor, pátio do Brian. Está autorizado o backtrack, é posto de Brian na Oscar. Vamos falar mais de Salvador. Oi, Salvador, bom dia, até a 319, na ponta espera da 1-0, pronto para decolar. Boa direita, aciona 5063, controle 120.8. Autorizado a decolagem da 1-0-0-3-0-9. Salvador, bom dia, o Papa Tango, o Whisky Lima Eco. Whisky Lima Eco, boa. O senhor mantém referências visuais com o solo? Está mantendo 1.000 pés, mais 1 minuto rotatória. Ok, informo chuva leve sobre o campo. A visibilidade 7.000 metros, chuva leve, ajuste no 019, informe final no 7. Reportará o Whisky Lima Eco. Pesado acionamento, reporte tarde, Delta Tango. Que frequência livre. Pesado, América 229, reposta o termo do reporte. Pesado ingresso, reportará no termo do